Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga que nos prestigia com sua escuta, o disco do dia de hoje traz uma nova cantora e compositora, Cris Cabianca, com o álbum que traz o seu nome. Abrimos com Canto da Sereia, uma composição da própria Cris. Cris apresenta um álbum autoral, trazendo sonoridades eletrônicas bastante interessantes, quase texturas envolvendo a voz clara de Cris Cabianca. O disco foi gravado em São Paulo, no Estúdio Azul. A produção é de Corcioli, que também assina os arranjos e desenhos sonoros. Vamos conferir em Só Com Você, composição ainda da Cris Cabianca. É tão fácil ficar só com você. Cris Cabianca compôs e gravou com sua voz tranquila e cristalina Flores da Terra. Ametista, rubi, pepita, turmalina, azul e negra, negra. Crisopola, hematita, larima, pirita e quartzo, rosa. Esmeralda, amazonita, ouro, cobre, prata e rolita, pra insônia. Ônix, jade, jaspe, leopardo, azul e verde. Que nascem ao pé do fogo do planeta. Toda geometria de encanto da pedra fundamental. Tango de Fogo, mais uma de Cris Cabianca. Vem, amor, dançar na paixão que o meu coração não pode esperar. Vem sentir pulsação aflita, batendo apressada de tanto te amar. Fogo neste corpo.